40 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto total, pois esse é o lema da vida. 360 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto total, pois esse é o lema da vida. Tio, já viu a certeza de um rosto? Se não perceba que não há beleza e sim há gosto. Desgosto do cidadão, seu maldito falatório. Quem cai em contradição vira bode expiatório. Essas fitas só me dão a entender que quem pensa em matar não tem direito de viver, de vencer. De ao menos alcançar o pódio. Amor gera amor, mas sua falta multiplica o ódio. A falta desse amor traz sabor do rancor, gera dor, um terror, malfeitor, um inimigo. Sou sofredor, lutador, vencedor, defensor, domador, domador. Eu sou artigo, é o bastante pra você perceber que fraco não é quem se perde, sim quem se deixa perder. Quem se deixa sofrer, deixa o sofrimento, toma conta, paga sempre o mesmo erro, fruto de atitude tonta. A vida amedronta, prega peças, embaralha sua caminhada, também suas metas. Saída a gente encontra sem ter pressa, eu tô nessa, em batalha, paz me faz seguir além das retas. Com resto de palmilha, minha trilha é marcada, minha família é a guerrilha do meu pé na caminhada. Cuidado com o que fala, pense antes de dar pala, que o dano de uma fala é maior que de uma bala. 360 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto tal, pois esse é o lema da vida. 360 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto tal, pois esse é o lema da vida. Vive em meio à estratégia e tática, Sun Tzu não é teoria, é a guerra na prática. Viver com um salário, supera qualquer fábrica sem mágica. Produção a mil de história trágica, nenhuma pessoa sarcástica, apática. Creio que a simpatia só atrai gente antipática. 360 graus, causa toda hora. Observe a fauna humana destruir a nossa flora, enquanto a esperança chora. Mundo gira por aí, lembrança vai embora. Mundo gira por aí. Quem vê cara não vê coração, inverta agora. Quem vê coração repara a cara e não a ignora. É o suficiente pra acreditar. Quem finge que sente não tem direito de gostar, de expressar o seu falso sentimento. Não venha dizer que é único, único é só um momento. Lamento pelos que agem por emoção. Lamento pelos que sofrem tendo razão. Lamento pelos que creem em inovação, deitados na sala esperando acontecer revolução. Uma letra fora do lugar muda sua forma de pensar. Troque o R da arma, veja que vire amar. Ter certeza de alguém é seu maior engano. Não viu que o pior inimigo do ser é humano? 360 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto tal, pois esse é o lema da vida. 360 graus, de olhares maus, observo o caos, regressão em meio aos degraus da vida, tô na partida, pronto pro final, gasto tal.